meu parceiro Cássio, lá no Ponte da Farinha, o cara que distribui farinha e frango à unidade em Najás. Patrocínio agora do DJ Bola, obrigado, viu, Cássio? Do teu mar, escrevi esta canção. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. DJ Bola, o moral. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar, vou viver a vida inteira. A Jamaica brasileira, terra de morenas praias, serras de lindas palmeiras. É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. Oh, oh, oh, mina flor do Nordeste azul. E o quê? Princesa, beleza. Ai, ai, ai, ai. Meu amigo Edson e a professora Maria Reis. Ai, ai. Está por aqui do Bolero, obrigado a vocês. Princesa, beleza. DJ Kelsinho Virtual. Ai, ai, ai. O cara vai publicar CD no YouTube hoje, né, filho? Pode ler. A minha vida era morta antes de te conhecer. Não conseguia, amor. Sorrir nem chorar. Eu não sabia se era noite, se era dia, se era inverno ou verão. João e a Ana de Afuá. Meu coração era tão frio, o meu peito. E aí, Zeca? Bora, garoto. Chegou o diamante. Assim comigo, DJ Bola, o moral. Eu fiquei. DJ Bola, o moral. Só que você se chegou e eu me apaixonei. Meu coração se encantou. De amor fiquei, só que você se chegou e eu me apaixonei. Meu coração se encantou, louco de amor fiquei. Ai, ai, ai, ai. E o quê? Princesa, beleza. Ai, ai, ai, ai. Princesa do mar. E amiga Cica Menezes. Ai, ai, ai. E a Valmara, aqui com a gente, obrigado a você, Valmara. Ai, ai, ai, ai, vem me conquistar. A minha vida era morta antes. Meu parceiro Ângelo e a Tiaeli dos Bagaceiros. Leco Nunes também com a gente, a Jeanne e o Del. Obrigado a vocês. Meu coração era tão frio, o meu peito tão vazio. O minha amiga Joe também dos Bagaceiros. Chegou o diamante. Valeu, Joe. E também o brilhante eu fiquei. É assim comigo. Só. Só que você se chegou e eu me apaixonei. Meu coração se encantou. De amor fiquei. Ai, ai, ai, ai. Princesa, beleza. Ai, ai, ai, ai. Princesa do mar. Ai, ai, ai, ai. Essa amiga Benildes também com a gente. Beleza. Calcinha virtual. A Jeandre e o Del. Aqui na casa do Molano com o Moral, DJ Bola. Ai, ai, ai. DJ Bola, o moral. Princesa, beleza. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde. O que restou, filho, foi? Só lembranças de um grande amor. Só lembranças do amor. Baby, baby. E aí, seu Rai? Especial. Seu Rai foi número 1 do bolero, né, seu Rai? Legal. E ele diz assim: curtir

te falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou e a cama que dormimos não tem... Foi por isso que eu toquei essa música. E o quê? Dois estranhos perdidos tão perto e distante. DJ Bola, o moral. Pena que a nossa voz já se calou e a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos, como dois viramos um. Hoje são... Meu parceiro Preto, pai do Mega Rei. Está aqui, um abraço a você, é Camila também, está aqui na área. DJ Quinho e a Anne estão por aqui também, não estão? Aí estão. Só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos... Galera, só nós aí, ó. Valeu! Meu parceiro Evandro. Angélica Chavalli. E a Lene. Linha da Sofrência. Niki Produções. Uma parceria de sucesso. E a gente, filha. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. A Fabiola também com a gente, alô Fabiola. A voz já se calou e a cama que dormiu. Bora Fabiola. Mais calor. Dois estranhos perdidos, como dois viramos um. Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só chegamos em... Parece, Evandro. Lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em... Hoje somos só metade. Banda 007. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou? E aí lascou? Lascou! O rádio do boteco, alguém ligou? Alguém ligou esse rádio? Piorar a nossa música. A música tocou. E coração de bebo não. Aí lascou tudo, não foi, Socorro? E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. DJ Marclay e o Socorro. Ah, seus cachorros. A culpa de quem é? E a culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Seu Zé Maria Lobato, né? Acho que é ele. Banda 007. Meu parceiro Sérgio. E a Ciene aí, ó. Rapaz, cadê o churrasquinho aí? Já acabou tudo hoje, não foi? Dessa vez eu terminei de... Que bom! Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou. O rádio do boteco, alguém ligou pra piorar a nossa música, tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí? E aí lascou. Bora, Jane. Fecha com... E aí, Goreba? Pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. E aí, Goreba?

sofrer. E o Meco Nunes. Mas eu já cansei de sofrer e chorar. E o gay? Comemorando hoje o Dia dos Pais aqui no Bolero. Cara, o Bolero tá demais hoje, hein, hein, Socorro? Jairo, eu acho que vou antecipar o aniversário, viu? Aniversário. Vai ser nessa segunda, eu acho, bicho. Começa amanhã, segunda, né? Termina só no dia do aniversário. Ó, boa ideia. Quando penso em tuas pessoas, tuas mãos a me tocar. Tudo por conta do Socorro. Imagina, e o Jairo. Me guardo tão sozinha, sonho um dia te encontrar. No meu corpo desejo de te amar. Sonho no dia que irás ser meu. Sei que meu coração é teu lugar. Oh, oh, oh. Preciso tanto de um beijo seu, mas vivo na e a Camila? Sonho no dia que... E o Preto? Meu... Alô, Preto! E meu coração... Aí do Mega Rei! E aí, Jalapa? Preciso tanto de um beijo seu, mas vivo na ilusão de te encontrar. Vem correndo, minha... É assim, rapaziada, olha a poita, o Cacetão, o Moisés, o seu Rai, curtindo o Bolero. Alô, Rafinha. E o Pretinho. Vem chegando, vem chegando, vem chegando assim, Domingo do Caqueado! aí, ó. Vai, vai, vai dançando. Alô, Chay, alô, Ângelo. A gente falou, vamos dançar. É isso. Isso perde calorias, não perde? Alô, Júnior! O Joel está aqui, bicho! Ó, Rafinha! Duda! Tá pro tema já esse aí, ó! Rogério. Segura aí, ó. No caqueado bacana comigo do bolero. Hoje. Oh. Alice falou que vinha e veio, não foi, Alice? parceiro Helder também, alô Helder. Está por aqui curtindo seu brother, DJ Bola Moral. Valeu, garoto. Vai.